bem-vindo para o podcast Jovem Adventista. Esse é o meu primeiro podcast, que provavelmente ninguém vai ouvir mesmo, mas mesmo assim vou falar um pouco do que quero fazer. Estou sendo pioneiro aqui do podcast Adventista no Brasil. Bom, minha intenção aqui é falar de temas que interessam ao jovem adventista, além dos temas que o pessoal sempre fala por aí nas palestras, coisas assim. Também estou a fim de discutir um pouco a Bíblia, que o pessoal só acha que jovens eles só querem saber sobre sexo, música, cinemas, coisas assim, mas a verdade é que a gente quer saber realmente sobre coisas mais importantes também. Bom, então, esse aqui vai ser um experimento. Meu e-mail é mateussic8, com dois S e Q, @msn.com. Se alguém quiser dar alguma informação, me ajudar, ou falar de algum tema que eles querem saber, por favor, fala aí pra mim, tá bom? Meu som, esse som tá sendo horrível porque eu tô usando um microfone muito tosco mesmo, que vem no meu fone de ouvido. Mas o que eu quero falar aqui hoje, no meu primeiro podcast, quero falar sobre a influência do jovem adventista na vida das outras pessoas. Esse verão eu tava trabalhando lá no Dunkin' Donuts, Estados Unidos, pra quem não sabe, uma loja, um fast food que vende donuts, café, bagels, em geral é comida, assim. Uma coisa muito interessante que me chamou a atenção foi que tinha mais dois brasileiros lá. E o pessoal, depois de dois meses de trabalho lá, eles vieram falar comigo sobre... Falaram assim, pô, Matheus, você é uma pessoa assim, sabe? Você é cristão? Daí achei esquisito, sabe? Tipo, a pessoa que nunca tinha falado nada sobre isso, a pessoa vem e me pergunta se eu sou cristão. Eu falei, sou, por quê? Ele falou, não, sabe, tipo, você não fala aqueles palavrões bonitos, também não comenta nada das mulheres, assim. É que religião que você é? Daí eu falei que era adventista. Eu falei, nossa, é batista. Aí ele falou, batista mesmo. Daí ele falou, eu tenho um filho meu que tá nesse adventista ou batista, não sei direito. Aí ele tá um negócio aí de escoteiros mirins. Daí eu pensei, pô, desbravadores, já pode ser, né? Bom, daí eu descobri que o filho dele é desbravador, um dos muitos filhos que ele tem aqui pelo Brasil. Mas a moral dessa história é a seguinte, tipo assim, que independente se a gente fala ou não que é adventista, meu, tipo, as pessoas olham pra você, cara. Eu não sei aonde isso aqui, se é o meu messenger fazendo barulho aqui de trás. As pessoas olham assim pra você, então, eles, sei lá, eles olham pra você e veem que você é adventista ou que você é cristão, entendeu? Tipo, é importante você saber que na sua vida as pessoas estão olhando. Uma coisa meio estranha isso, assim, você saber. É que muitas vezes a gente tá, por exemplo, porque eu moro no colégio interno, no NASP, Campus 2, aqui interior de Engenheiro Coelho, interior de São Paulo. E aqui não faz tanta diferença se a gente, o que a gente é ou não é. Tipo, eu tenho muita amiga adventista por aí que vai em balada, bebe bastante, entendeu? Tipo, as pessoas não percebem por aqui, ou as pessoas não percebem a influência que eles têm, assim, na... A influência que eles têm sobre as outras pessoas. Acho que isso é uma coisa importante, assim, tipo, não sei, eu moro aqui no meio adventista, então talvez eu não tenha muito esse problema de viver com pessoas que não são adventistas. Mas o pessoal aí fora, tipo, a minha namorada, ela mora numa cidade em que depois que ela veio pro colégio, todas as amigas dela mudaram muito. Ela volta lá e percebe a mudança. Eu acho que isso é uma coisa assim que a gente precisa parar pra analisar mesmo. Tipo, o que as outras pessoas olham da gente? É o que a gente fala, que muitas vezes a gente tem vergonha de ser adventista. A gente tá lá no meio de pessoas que estão falando sobre, nossa, balada que a gente foi, pô, aquele cara bebeu muito, né? A gente, sei lá, a gente acha que não é legal, tipo, o que a gente é. A gente acaba falando coisa, ou dando de aparecer que a gente é outra pessoa, entendeu? Tipo, as pessoas falam assim, pô, aquela balada foi boa mesmo, daí você conhece aquela... Daí a pessoa já fala um... O adventista, né? Já fala o nome de alguma boate, assim, que fala, foi, assim. Só pra, sei lá, tipo, parece, nossa, eu sou o cara, eu sou gostosão aqui agora. Ou outro exemplo, assim, também é a música, né? Tipo, já viu, música lá, nossa, aquela banda, aquele show que a gente foi... De Charlie Brown Jr., não sei o que, foi demais. Daí você quer dar também, tipo, em que tá por dentro do assunto, entendeu? Daí você começa a falar também que você foi no... Em que você gosta de CPM, ou que você tem o novo CD deles, ou do, não sei, do Blink, ou qualquer coisa assim. E tipo assim, isso não rola. Tipo, a gente tem medo de ser o que é, muitas vezes. A gente tem vergonha de ser adventista. A gente quer aparecer outras coisas pras pessoas. Assim, tem música boa no meio gospel. Que essa música que a gente ficou de começo mesmo, do meu podcast... Ele é uma música gospel, nem parece, né? Eu gosto bastante, assim, de música gospel, meio doido, assim. Vou tentar passar uma aqui pra vocês agora. Vou passar só um trechinho aqui, que é, ó... Se você prestar atenção, Fixa teus olhos no mestre, só que em inglês. Muito, muito bom mesmo. Tem uma banda chamada Third Day. É uma banda gospel americana. Toca rock gospel. Pera aí que eu vou passar pra vocês. Eyes upon Jesus. Come on. Turn your eyes upon Jesus. Jesus, ooh, ooh. essa aí é a música. Se vocês gostaram, repetindo, é Thursday, Third, Day. O nome da música é Medley. E vale a pena realmente aí. Sabe, tipo, uma coisa interessante é que, tipo, eu já achei tanta música boa, gosta, né? Tipo, boa assim, que você pode ouvir durante a semana, digamos assim, né? Que sabe, durante o sábado tem os pais reclamando assim. Mas, tipo, eu acho interessante essa classificação de música. Tipo, esses dias veio um pastor aqui australiano que basicamente ele falou o seguinte: tipo, se você gosta de música desde que te leve a Deus, entendeu? Isso que importa, é você ser levado a Deus. Só que o negócio é muito relativo, assim. Eu por exemplo, eu nunca ouviria um funk gospel, um rap gospel. Acho horrível pra começar funk, rap, as coisas assim. Eu respeito quem gosta, assim, mas. Eu achei muito estranho isso, né? Mas, tipo, eu acho que talvez para, sabe, alcançar talvez as pessoas da favela. Teria algum outro jeito se não fazer isso? Tem esse cara que eu vi esses dias chamado DJ Alpiste, que é rap gospel. É da hora, tipo, é sinistra a parada, assim. É interessante, entendeu? Eu acho interessante, tipo, o projeto, assim, tipo, talvez para alcançar as pessoas, assim, que gostam realmente disso. Mas aí, tipo, isso é uma coisa interessante, voltando, assim, ao nosso assunto lá da. É do que a gente é para as pessoas, do reflexo de Deus é na nossa vida, entendeu? Eu acho isso uma parada, assim, é sinistra. Vale a pena, assim, entendeu? Tipo, não tem medo de ser quem você é, meu. Tipo, de ser adventista, entendeu? Mostra pras pessoas que você é. Esse negócio, as pessoas respeitam mais você quando elas sabem quem que você é. É bem melhor você ficar fazendo isso em vez de ficar se escondendo, assim, né? Você fica lá, ah, não, tipo, eu não sou adventista, ou você é adventista, mas você só fala se eles perguntam. Ou você é adventista só de sábado, daí de sábado à noite você já faz outra coisa, assim, já. Então, bom, eu acho que é uma coisa importante, assim, você. Ah, pra falar a verdade, eu já tô perdendo, já perdi minha linha de pensamento aqui já. Mas basicamente o que eu quis dizer, espero que vocês entenderam aí, que foi o que eu falei por todo esse podcast aí. É que não fiz nenhum roteiro desse podcast, já espero fazer para o meu próximo já. Me desculpe o pessoal que tá ouvindo aí, por ser uma coisa tão desorganizada, mas eu vou tentar melhorar um pouco aqui. Vou fazer um roteiro para o próximo. Porque esse podcast aqui eu fiz em meia hora, eu pensei hoje, tava descendo lá do colégio lá. Daí eu pensei, pô, tipo, não tem nenhum palco que essa adventista, acho que vou fazer um. Daí eu vim aqui e fiz assim, pô. É fácil, assim, os caras se vai dar certo. Querem incentivar o pessoal aqui, adventista aí, que quer fazer, que falta. Eu acabei de procurar aqui no iTunes aqui algum podcast, adventista, não tem nenhum, nenhum, nenhum. E divulga pros seus amigos esse podcast, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, não precisa falar nada pro pessoal também, não. Bom, é isso aí, vou ficar por aqui. Vou terminar com uma musiquinha aí mais calma também. Falou pra vocês aí, tchau. Yeah.